sensação. Que deixa a vida vazia, manda embora a agonia e que traga paz pro coração. É você. Manda embora a agonia e que trouxe paz pro coração. Que deixa a vida vazia, manda embora a agonia e que é dona do meu coração. É você. É você. E pra falar do amor de verdade, começa pela melhor metade. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 12. Só depois daquele beijo despertou o meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso. Com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Referência para o mundo, Target Radios, a maior rede internacional de rádios. Por aqui, Ricardo Borges, e colocamos ponto final no primeiro bloco do Arena, a parada sertaneja da semana. Ficando com o 12º lugar em território brasileiro, entre os sertanejos, João Bosco e Vinícius. Final de semana, número 13, Jorge Mateus, duas metades. Posto de número 14 no chart para Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego. E o 15º lugar da parada sertaneja da semana vai para Gustavo Lima, 60 segundos. Afinal, o sucesso vive na Target. É apenas o começo, baby. As melhores estações estão em rede com a Target. Os melhores ouvintes, milhões em todo o planeta, acompanhando a Target International. Voltamos já! Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios.

o seu rosto. São detalhes que na vida não se apaga assim. Forte demais pra esquecer. Traz de volta essa metade que levou de mim. Jamais sair de mim, nunca mais. Preciso tanto de você para sobreviver. Eu não sou nada, sou ninguém, sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso para reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Pra nunca mais te perder. Nunca mais dizer adeus. Jamais sair de mim. Nunca mais. Preciso ter capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso pra reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Preciso tanto de você para sobreviver. Eu não sou nada, sou ninguém, sou capaz de morrer. Farei de tudo reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Target Radios, o sucesso vive aqui na maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui Ricardo Borges e só os melhores pisam na nossa arena. Está no ar a parada sertaneja da semana, que apresentou aí o oitavo lugar no país, com Leonardo, Além do Sol, Além do Mar. Número 9, João Lucas e Marcelo, Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. Posto de número 10 do para Luan Santana, Você de Mim Não Sai. E no 11º lugar entre os sertanejos na semana, Fernando e Sorocaba, É Tenso. Pausa bem rápida para mais um break. Enquanto isso, clique na referência para o mundo. TargetW.com. Música, moda, esporte e entretenimento. Você vai se viciar no melhor conteúdo. Viva este mundo! TargetW.com. Arena Sertaneja volta em instantes. Segura aí, baby. Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Parada Target Radios. Cada dia, um novo top, um estilo diferente. De segunda a domingo, às 10 mais da semana. Segunda-feira, parada R&B, Hip Hop e Rap, às 8 da noite. Terça-feira, parada Country, também às 8. Para a quarta, parada Estados Unidos, igualmente às 8 da noite. Parada Europa, à quinta-feira, às 8 da noite. Sexta-feira, a parada é Latina, às 21 horas. Sábado, parada Dance, às 20. Tal como no domingo, às 8 da noite, parada Rock. Parada Target Radios, de segunda a domingo, na Antena Best. Yeah.